DJ Didio Boy, o garoto que encanta multidões. Um abraço a Cleise, alô Cris, Cláudia, fazendo a pedra. Um abraço do garoto Didio. Amor, que coisa louca, foi beijar tua boca e sentir teu calor, amor, amor, amor. Meu parceiro Pedrão e a Nete também, tá no lendário. Me deixou louco de tanto prazer, amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer, amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer, amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer, amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Didio Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Rubi. Amor, que beijo quente, esse da gente. Alô, Cris, chega junto, Cris! Pelo verão, amor, amor, amor, já vou embora, chegou a hora. Juro que voltarei pra te ver, amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei, amor, amor, amor. Vem dançar. Eu prometo que voltarei. Meu parceiro Blade, equipe, acabou o sossego. Eu prometo que voltarei. Estão aqui no Rubi. Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Nosso amigo Ney da Seasa também tá curtindo o lendário aqui no Casota, já tá lotado! Lendário Rubi! Amor, que coisa louca, foi beijar tua boca. Meu parceiro Carlinho Costa, pai do Maré, e o John Boy das Portas. Esse teu corpo é o John Boy. Me deixou louco de tanto prazer, amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Olha os passageiros já estão na área. Meu parceiro Leite Lorde, Gato Negro também. É o garoto Didio. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. Meu parceiro Wesley, ele é a Lúcia. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Lendário. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Olha, a Val Lendária também já tá no circuito. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou. Meu parceiro Everton Cleiton, Gato Negro, Leite Lorde, os passageiros do lendário. Adeus, adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer, yeah, yeah, yeah. E amanhã a nossa onda continua lá no Paraíso das Pedras, em Marituba, Balneário Top, aquele banho de piscina, fazer aquela marquinha style. E recebi de você um adeus tão estranho. Segunda-feira no Imperial. E me sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis.

com você, pensando um dia te ver naquele lugar onde te conheci a primeira vez. Pode o Silva da Marambaia. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Didio Boy. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas todo poderoso Rubi, minha tentativa foi em vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Oh, oh. Meu parceiro Johnny B, todo o sindicato da DX também, tá curtindo o nosso lendário sucesso total aqui do Calçota. Sonhei com você, pensando um dia te ver, naquele lugar onde te conheci a primeira vez. Ricardinho de Ostentação. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas é o garoto Didio. Minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Rubi! E aí, Strick? Olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Rubi, numa ânsia louca de beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. E ela me ama, vive até me engana. Se rosque meus braços, me mata de amor. Ama, me ama, pede até me engana. Se rosque meus braços, me mata de amor. Ora, Raquel Mesconto, ela, Nayana, a Isa, estão curtindo o nosso lendário. Nete Pedrão também já aqui ao lado. A Belzinha, a Lu Monique, Carol e o Denilson. Eu amo sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Vai recordando no lendário. Me ama, me ama, vive até me engana. Se rosque meus braços, me mata de amor. Olha o meu parceiro Daldo Silva, lá do Bregueiros. E aí, Daldo? O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. DJ Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Que saudade não tem idade. Sugar baby love, sugar baby love, Todo-Poderoso. Meu parceiro Chocolate, ele é o Alcilene, lá do Marajó. Rubi. O Jefferson Raiol aqui ao lado. Olha o Calmo Hábil, ele havia curtindo o nosso lendário. Alô, tia Eva, beijão pra senhora. Olha, Hermínia, Miciane, toda a galera tá no lendário. Meu parceiro Batão, Sindicato da DX, está na área. Sugar baby love, sugar baby love, não quero te ver triste. E o Tijão Boy vai detonando pra galera do Casota. Bora aquecendo, aquecendo, meu lendário. Que tá tocando, diz pra mim, Naldo Silva, quem é? É o garoto Didio. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia. Toda a galera do Raik Sul, Rosivaldo, Cabedal, Maicon, alô Samuca, galera da Pratilha 2. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremação. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Parceiro Júnior tá na área! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso. E a gente vai gravando CD ao vivo! Alô, tio Givaldo! Piedade cristã, mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar Rubi outra hora pra poder se enterrar. Rubi! Mas você vai detonando pra você, dançar coladinho, alô Casota! Ele nos faz lembrar e curtir. Rubi. Estou falando do Rubi. Lendário. Vamos fugir na espaçonave do amor. Tu sabes! Tu sabes com o Rubi. Boy. Reforma. Rubi. Vamos fugir no espaço nave do amor. Tu sabes com Rubi eu vou. Vem, vem, vem! Rubi eu vou. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai! Vai recordar. Lendário. O garoto Didio. Rubi! Banda Top Show. Um abraço, meu parceiro! DJ Joãozinho, lá do Tigrão, tá conhecendo o lendário. Alô, Joãozinho! Um abraço do garoto Didio. O boy na parada. Vamos dançar. Esplêndido rubi, saudade. A nave da saudade vai decolar. DJ Betinho, saudade. DJ Maurinho, DJ Gilmar. Jairinho, Tubarão. DJ Boy, o mestre. Faz água, filho. Vai decolar. Didi Betinho, saudade. Didi Mauro e Didi Gilmar. Eu quero ouvir o grito. É o lendário da parada, detonando pra você. Alô, Casota. Põe. Você não deu valor no amor que eu ofereci a você. Meu coração chorou. Meu parceiro, taxista Ronaldinho, ele o Diego, da Cover Rua. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já é. Toda a família Dragon Light também tá do lendário. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. E a galera vai cantar do Casota. Você me pegou. É o lendário Vavá. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ver você, mas vou. Barroso estão abertos para nós.

é tanta zorra, a galera já é fã. Tá entrando devagar, mas tá entrando. Vai detonando o meu Rubi. E vai dançando, vai dançando, vai dançando no lendário. Virando, vai virando a guitarrinha, vai! Bora, DJ Boy! Bora, DJ Boy! Boy, boy, boy! Boy! Libera! Rubi! Ainda tem muita coisa boa pra rolar! Strike do Rubi toda hora! Vem dançar, vem curtir, vem dançar, Rubi. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, Rubi. Rubi é a nave do som, é o poderoso que chegou. Meu parceiro maluco do Maluco Lanche! E aí, maluco? A galera não pode parar. O gatinho já está rebolando, com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar comigo na nave, porque é Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera. O B é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave. É o poderoso que já vai decolar. Todos os ritmos! Primeiro você nunca esquece. Bora, Búfala, Viciane, a Lúcia Eva. O primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer por quê. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso Rubi, seu parceiro Nildo Mesquita, Rubi, ele e o Alan, curtindo o lendário. Rubi, poderoso Rubi, Rubi, poderoso Rubi. Todo mundo já conhece, mas já custa relembrar que o todo poderoso é o melhor. Olha o Leite Lorde, Gato Negro, Everton, o Cleiton, os passageiros da nave. É tão puro e cristalino o som que a gente pode ter. Rubi, o poderoso Rubi. Rubi, o poderoso Rubi. Rubi, o poderoso Rubi. Só mais uma. Rubi, é o hino do lendário. Já já tem um pavê desse pra detonar. Uma lenda nunca se apaga. Lendário. É claro que sim, que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. É claro que sim, que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Saudade bateu e eu voltei. Você me chamou e eu cheguei. Cheio de desejo e emoção. Vai fazer. Olha a Rita Menineta tá da área. Agora, Sindicato da DX. Balançar, vai balançar. Segura aí, não deixa cair. Aqui é o lendário Rubi. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. We'll be right back. Rubi, há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Bora dançar coladinho no lendário assim, ó. Pega a sua Didia, vai pro meio do salão, vai dançar assim. Olha o Silva da Marambaia, tá aqui ao lado, a Búfala. Alô, tio Eric, Wesley, tia Eva, olha o John Boy, Vavá, Vanessa, Tilton, Marcília, Valder, Marcilene, equipe Explosão. E aí, Monique? Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. É o garoto de Dior. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Meu parceiro Celso Santos, alô da Gelson. E o John Ball. Eu sem juízo, faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Torne meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanhecer, você já me esqueceu. Lendário. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Vai suave na nave! Olha o Sargento Ábio! Ele e sua esposa curtindo o lendário aqui do Casota, valeu! Lendário. Perca a cabeça e queimo em seu fogo. Eu sem juízo faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Torne meus braços, te faço sonhar. Mas quem amanheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Uma vez vou ficar te esperando aqui. É o Didio Boy detonando pra você aqui no lendário. Olha a comitiva do Copo Sujo, o Anderson, a Andréia, o Vitor, a Pamela, Chiquinho, a Lucéa. Nisse, Nisse, Nisse, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Você está no Rubi. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Já temos CD ao vivo da primeira parte com Jairinho. Seu olhar tão diferente. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar

tanta mágica no olhar. Todo poderoso Rubi. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Olha o Charles e a Aline Batista Campo. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Dá ou não dá? Não dá. Rubi. Lendário. When I feel the rhythm, you're listening to DJ Tito Boy. Boy. A todo momento só tá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Meu parceiro DJ Gato, diretamente do DF, tá no Rubi. Gesto seu, eu estou atento. Atenção, gente! Você que perdeu a chave de uma moto. Em meu pensamento. Tá aqui no comando do lendário, viu, gente? Chave de uma moto. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo. O seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser Rubi, Rubi. Eu quero sim ter você pra mim. Toda a família Hadley, alô Thiaguinho. Posso fazer pra conquistar você. A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te sei. Em meu pensamento, onde você for, eu te seguirei. Em meu pensamento, Rubi. Boy, quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro DJ Augusto, lá no Jurunas, no Lúcias Bar, amiga Sheila e a Vanessa marcando presença, meu parceiro Alex, lá do Sambódromo, Velha Guarda, está aqui com a gente no Lendário. Um abraço! O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Meu parceiro Jairo e o Jair estão aqui no Lendário. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. Olha meu parceiro Bebe Leite, lá no Jurunas, ao lado do seu grande amor, hoje no Lendário Rubi. A tentação. Os dois mais novos lendários, Jennifer Jean, a Luendel e a Paulinha. Como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Raíssa e o Bibico, Sindicato da DX. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Olha as amigas do Chove da Pratinha, tão curtindo o nosso lendário. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Mesquita ao lado. É difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Quem não tem passado não tem futuro. Rubi, o poderoso, sempre absoluto. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o DJ Jairinho na mão do maluquinho. Já estamos gravando a segunda. Alô, tio Givaldo, gravações CD. Naldo Silva e seu grande amor ali ao lado. É que eu já sei como eu sou. E os bregueiros? Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Amiga Isó, ao lado do Gilvang. Um abraço, beijão no coração. Valeu! O coração. São coisas do coração. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. Olha o Valdeu Marcinene, Isaías e Acácia, equipe explosão. Vai outra noite tão só, sem você fico na pior. Quanta saudade, mais outra noite tão só, explodindo tudo. Pra que sair por aí, já nem sei divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Meu parceiro Kleber lá do Maluco Lanche, aí Kleber. Eu e você de novo pra cima, a falta que me faz esse louco amor. Paixão, ainda te quero, ainda te espero. Pra sair por aí, já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Oh, yeah. Ronaldo, ele, a auxiliadora, a Lourdes também, curtindo o nosso lendário. Mais tarde, Paraíso das Pedras e Marituba, segunda Imperial, quarta Caribe, quinta na Estefa. Sábado que vem no Pancrévia, o Bicheiro Verde. Lendário. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Meu parceiro Thiaguinho, ponto atrevido do Sindicato da DX. Lembro de você, me pondo pra cima. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero, ainda te espero. Pra que sair por aí? Meu bem, já nem sei me divertir. Rubi, levando você a uma viagem inesquecível. Olha só, Gigi Boy, quero aqui abraçar comigo, carinho, meu parceiro Léo, ao lado da Cris, seu grande amor, Vavá, irmãzinha Vanessa, hoje no lendário. É mesmo um perigo em qualquer lugar. Uma garota me olha, morre de si. Olha meu parceiro Diego Mesquita, Alan. Meu amor, você lutou. Um abraço. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não lhe. Paixão, oh, oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, tira a chama. Nada apaga esse calor. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Vale o que quiser que eu não lhe. Oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. E o Fabidense manda um abraço, o Arivaldo do tempo do Grêmio Campelo, é verdade. Paga esse calor, vale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Rubi! Com vocês, Calango Acesso! Bora que é quadra junina! E o lendário vai detonando! Vai, vai! Vi um cachaceiro desse de pé de batom. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cababeiros gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cababebe gritando, dizendo ao conjunto bom. meu parceiro Silva da Marambaia. Ele é a Búfala, a Bruna também. Meu parceiro João Pé de Feijão, lá de Marituba. A Lúcia Eva. Velho furado, fazia foram fora. Ricardinho dos Tenta. E aí, Naldo Silva. Sapateando, mas ninguém ouviu. João Bó. Poeira lavatando, escapa, bebe, gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Poeira lavatando, escapa, bebe, gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona. Dizendo ao conjunto bom. E o tio Givaldo vai gravando tudo. É o lendário detonando todos os ritmos pra você dançar aqui no Casota. Foi pro samba Carolina pra dançar o genhenhen Carolina. E todo mundo é caidinho Carolina. Até o papi desse tá dançando Carolina. Carolina. Carolina. Carolina. Pelo cheiro que ela tem Carolina. Gente que nunca dançou Carolina. Nesse dia quis dançar Carolina. E só por causa do cheirinho Carolina. Rubi. Chamaram o delegado Carolina pro mote fiscalizar Carolina. E o xerife entrou na dança Carolina e começou a cheirar. E os passageiros Carolina. Carolina. Carolina. E começou a cheirar Carolina. Mas que cheirinho gostoso que ela tem. Que morena cheirosa, rapaz. Mais tarde, nossa onda continua lá no Paraíso das Pedras em Marituba. Segunda-feira do Imperial do Juruna. Quarta-feira, véspera do feriado, estaremos lá no Caribe Show no Augusto Montenegro. E na quinta, feriado da Stefa. Pelo cheiro que ela tem, Carolina. Vai detonando logo mais. Tem o nosso verde de Dejumar pra detonar aqui no lendário. Olha a Viciane, a Lubufa, Silva da Marubaia, meu parceiro Papito, ele é a dona Shirlene. Fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento. Pra danar, mas no fundo é saboroso. Fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento, mas anda mais no fundo é saboroso. Não adianta nem olhar assim pra mim, o que vocês estão pensando tem cabelo bichain. Do que eu tô falando, bem é pele, é espetoso, é fedorento, pra danar mais no fundo é saboroso. Fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento, pra danar mais no fundo é saboroso. Minha gente, esse bicho é um gambá. Cacei no mato e tô trazendo pra tratar. Esse cheiro que... Alô, Jairinho, chega junto, Jairinho. Carro pelo gambá fica cheiroso. Faz-se um fogo de palha. Bota uns gravetos pra queimar. Um bom tempero nunca falha. É saboroso tal gambá. Põe pimenta na lagueta. E a cervejinha pra gelar. Eu não tô preocupado com o cheiro do desgraçado. E nem quero saber se você tá. Você tá, você tá, você tá. E a saudade. Rubinho. Bora, Jairinho! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri, ela me olhou e sorriu, e disse que também ia torcer pro Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Lendário. E aí, Belzinha? Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha, eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Didio Boy. Pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Poderoso Rubi. Vim embora, chorando. Toda a minha equipe, Chuzão do Lendário, tá na área. Tão distante aquele amor, fui deixando. Sindicato da DX. Minha tristeza é tamanha, eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. DJ Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Já já tem o Mestre Gilmar. Paulinha, você deu tudo que podia de você, acreditou em todas as promessas. Alex e Sheila, DJ Augusto. Agora ela diz que vai voltar pro seu pé. Vanessa, Lúcia Bar, Bebe Leite do Jurunas. Ele que ela disse não amar e lhe maltratou. Ele, seu grande amor aqui no Lendário. Olha o Vavá e a Vanessa também, aqui na área frontal do nosso Rubi. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Eu quebraria ela no pau. que será que ela quer? Quer você, meu amigo, deixe ela, é melhor pra você. É o lendário detonando pra você. Poderoso Rubi. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Tá sem crédito. Eu falei coração pra você não se apaixonar. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Meu parceiro Rubi das Estátuas, ele é Raquel. Caso isso não aconteça, já tá sentada, Cássia. E ela não me procurar, eu juro que vou sair dessa. E você vai ter. Ah, pois essa, o hino da equipe Explosão. DJ Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o DJ Jairinho na mão do maluquinho e a gravação do tio Osvaldo. Já gravando a segunda parte comigo, Vídeo Boy. E a Explosão? A explosão do amor, uma bomba de Hiroshima. Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Nessa guerrilha de amor e paz, correr comigo é bom demais. Pense em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pense em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Um abraço, meu parceiro, meu irmão Kleber, lá do Maluco Lanche, atravessando os pantanais. E aí, Kleber, tá no lendário? Muito carinho pra explodir na tua paz. E a Paulinha lendária? Você é fogo, eu sou paixão. No estupim do coração, pensa em mim. Oh my love, yes, yes, yes. Pensa em mim. Oh my love, yes, yes, yes. Você é linda. Sindicato da DX. Meu amor. E aí, Búfala? Você é linda. Cadê o Silva? Meu amor. Alô, John Boy. Essa aqui, pensa em mim. E vou chamar o nosso Mestre Gilmar pra detonar no Rubinho.